intrusão. Não gosto, não gosto de nego intrusão. A gente vira um plug na porra do rabo. De dedo na tua cara, não fique em choque, só olha pra bola. De dedo na tua cara, ela vem por cima, mas eu vim de barra. Tá na grandona, guarda barana na pista. Isolei o canto da vila, se porque você tá tirando todo dia. Prende dois, estraga essa porra, tá louco. Prende dois, estraga essa porra, tá louco. Uma macumba lá fora, todo mundo vai morrer. Não gosto de nego intrusão, não gosto de nego intrusão. Tá carente, vem um plug na porra do rabo. Carente, vem um plug na porra do rabo. De dedo na tua cara, não fica em choque, só olha pra babá. De dedo na tua cara, ela vem por cima, mas eu vim de barra. Dona grandona, guarda barana na pista. Desorei o canto da vila, se porque você tá tirando o teu jeans. Prende dois, traga essa porra, tá louco. Prende dois, traga essa porra, tá louco. Se vai gasopar, então minha vida se antes. Se vai gasopar, então minha vida se antes. Vai gasopar, então minha vida se vai gasopar, tá carente, vem um plug na porra. Tá carente, vem um plug na porra. Vai dar de dedo na tua cara, não fique em choque, só olha pra babá. Vai dar de dedo na tua cara, ela vem por cima, mas eu vim de babá. Grandona, grandona, vai dar baranga na porra. Grandona, grandona, paranga na pega azul, não avisa se antes. Prende dois, traga essa porra, tá louco. Ela desceu de São Paulo. Prende dois, traga essa porra, tá louco. Ela desceu de São Paulo, pada na baixa. Ela desceu de São Paulo, pada na baixa. Ela desceu de São Paulo, pada na baixa. Porra é 03, porra é 03, porra é 03, porra é 03. Macumba nova, sua filha da puta. Estraga essa porra, tá louco. Ela desceu de São Paulo. Prende dois, prende dois. Estraga essa porra, tá louco. Ela desceu de São Paulo. Pada na baixa. Ela desceu de São Paulo. Pada na baixa.